cara, ela tava sendo carregada. Aquela cena, sabe aquelas velhas gordas que tem aqueles vestidos que parece... Pior que nunca é uma magrinha, né? É, aí os caras lá auxiliando a velha, cada um pega num braço, então, faz aquela força e tal. Cuidado, gente, você que vai sair no sol, hidrate-se, leve uma garrafinha d'água, porque parece que não. Ah, nunca aconteceu comigo de eu desmaiar por causa do sol, mas... vai que acontece. Tá muito quente em São Paulo. Tá muito quente, você tem que se cuidar, porque o negócio é feio. E é porque é mesmo. É isso mesmo, muito bem. E é porque é mesmo. Estão quase renomeando São Paulo pra Cuiabá. Não, cara, olha, Cuiabá que era um dos lugares... É um dos lugares mais quentes do Brasil, é, ainda né? É, né? É, mandar, inclusive, um beijão pra Vanessa aqui, Vanessa, nossa querida colega do Evisa Viagens e Turismo, Evisa Turismo e Viagens, eu sempre troco isso daqui, eu não lembro mais qual que é a versão certa, mas tudo bem, a gente vai definir isso logo, logo, em breve uma nova parceira aqui pra gente. Legal. É, bom, vamos fazer o seguinte, dá tempo aqui já da gente rolar aqui o nossa tradução aqui, já, né? Vamos lá então, tradução da semana, o negócio é o seguinte, gente, uma música que foi sucesso, você conhece com certeza, Roxette, é, It Must Have Been Love, olha como eu tô bom, né? It Must Have Been Love, a tradução agora pra você, dessa música sensacional, enquanto a gente vai falando aqui, a gente vai procurando a faixa, sabe que aqui é uma loucura. Claudio Denilson voltou preguiçoso. Não, ele voltou preguiçoso, atenção, Claudio, dá pra você procurar aqui pra gente a faixa da tradução ou não dá não? Demorou, é nóis. Sabe por que ele tá preguiçoso assim? Por quê? Você tirou ele do cine saci, ele tá pensando na pernona preta. Nossa, você para com isso. O Tato Rodrigues, às vezes, pega pesado no comentário. Vamos à tradução, atenção pra rodar a música? Opa, muito bem. Tradução da semana, agora. Isso é música, isso é sentimento aqui pra você que não fala inglês. Querida, I love you, nenê. Vamos ouvir. Lay a whisper. On my pillow. Mãe apelou. Leave the winter. Lindo entra. On the ground. Aos degrau. Awake of lonely. O rei comprou um livro. Teceram só lenços. In the bedroom. E o Pedro morrerá. Touch me now. Touch me down. I close my eyes. Eu vou desmaiar. Dream away. Me molhei. It must have been love. Me mostro Bilal. But it's over now. Para o Zopo não. It must have been good. Me mostro umbigo. Para a mostra, é normal. Me mostra o Bilal. Para o Zovo, não. Sua bilonga é bem tosca. Quando tá na tua mão. Meio Bolívia. Etiqueta. Velha chata. Vai a rote. Guri não vai de saia. Atenta a outra. Like a lycra estica. No seu rato. E pra encerrar. Day, eu testei. Away, eu me molhei. Me mostro Bilal. Para o Zovo não. Isso, o samba era ontem. Não há milho, me dá. Me mostra o Bilal. Para o Zovo, não. Espirra em outra flor. Espirra em mim, louco. Mostra o Bilal, para o Zovo não. Me mostra um bigo.